maloqueira. Salve! É a função pobre e louco que vem lá da leste. Um, dois, teste. Os preto louco rouba a cena, moleque. De volta em ação, cê tá ligado, né, Jão? Meu nome é Uberlan, Peixotio, vulgo função. Pois tamo junto, lado a lado sim, vagabundo. Pronto pro que der, o que vier é lucro. Luto pelos preto, sempre pelos preto. Eu sou favela, fundão, zona leste, isso mesmo, negó. Sempre na contenção, na atividade. Fato louco, louco, moleque chato. Do jeitão que elas gostam, tá ligado, é foda, zé pólvora. Passa mal com nós, se incomoda. Quando vê nós passar, truta no rasante. Só mostrão, boladão, fechado com bode. Função pobre, louco, ladrão, é a firma. Tribunal, pode ir pra que é nós de volta na ativa. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. Ladrão, é desse jeito, é assim que vive os preto. Entre becos e vielas surge o rap violento. Salve! Salve, salve pro gueto, pros moleque do fundão. Salve, salve, São Jorge protetor. Os ladrão, ação de louco, tá louco. Aqui cê chapa o globo. Tô contra o sistema que rouba nosso povo. Demorou pra chegar, pra trincar na quadrilha. Pra você passa mal na ideia positiva. Na trilha, locomotiva segue a milhão. Quem merece ver com nós, quem deve vai pro chão todo furado, ensanguentado no disparo de um canhão. Então é desse jeito, se esquiva do veneno. Vagabundo, mostra a cara, diz pra mim que é maloqueiro. De volta do fundão, função bobe louco, vem somando. Sistema entra em chá porque aqui nós voltamos. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. Aí, é desse jeito, vagabundo desde cedo. Disposição é mato, sofredor. Desde o berço, sei que os vermes quer me ver rastejando pelo chão. Sigo o crime, não o creme. Nosso papo é ladrão, me esquivo. Na picadilha, faça a caminhada. Cabreiro com os covardes que se cresce atrás da farda. Que critica nosso estilo e diz que rap é pra ladrão. Vermes que vegeta na blazer, sem noção. Nosso estilo é criminoso e a levada é agressiva. Se joga Zé Povinho que eu vou passar por cima. Demorou, mas tá de volta. Tribunal vem pra somar. Final da leste é muita treta e os maloqueiros tá no ar. Quem deve pague, quem merece recebe. Um brinde pros guerreiros que prossegue pelo rap. Direto do fundão, os pobre louco vem somando. Sistema entra em choque, pois aqui nós voltamos. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. De volta em ação, lado a lado os vagabundo. Sai da reta, Pokémundo. Nós contamos tribunal MC, é inevitável. O rap é fundamental. Demorou, mas aí nós contamos. É nós mesmo, vagabundo. Esse cara é miliano na parada. Representa a favela do começo ao fim. Nós voltamos. É, me sai da reta. Por quê? Nós voltamos.